Portugal, Zero to Two, request taxi. Tiger 2, you can hold point via Aprom and India. There, tower 118, decimal 6, turn 81018. Ganesh 1018, taxi by Aprom, India, holding point Rene 10, standing by tower 118, decimal 6, Portugal 022. Okay, Portugal, how many people on board are there? Stand by. Portugal 022. Boa tarde, Portugal 022. Passageiros 250 mais 11 da tripulação. K261, people on board, approve the taxi via India there, tower, good flight. Bye bye, thank you. Salvador, gol 1273, vai atingir 4000, autoriza o ILS X-Ray. 2000 pés, 1018 autorizado. 2018, obrigado, gol 1273. Controle Salvador, é o Rio 5973, decolando a sua escota. A 10, conforme, Mike Braviac. Nasci, 10, conforme. Para 3897.06, 12, pushback, acionamento. Para 3897, agora em Portugal está agora passando a retaguarda, pode estar autorizado, pushback, acionamento. Pode, o Air Portugal está autorizado, pushback, acionamento, 3897. Salvador, Salvador, 3603, entidade 1601, com a informação lógica na posição 4. Gol 1601, estou autorizado para o Galeão, nível 360, via uniforme do Lua 10, via da cola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, após Leda Bridge. Controle 120, décima 8, transponder 5576. Confirmado o controle, qual é o problema? Confirmando que não entendi. É o controle? 120, décima 80. Positivo, então estamos autorizados o gol 9601, nível 360 para o Galeão. Decola da 10, com primeira curva à direita, Apres Zulu 10. Decola na saída da El, Leda, depois Leda Bridge. O controle de saída 120, decimal 8, transponder 5576. O gol 9601. Gol 9601, acompanhamento correto. Chame para pushback, acionamento. Gente, amarrar o gol 9601. Solo gol 567, pushback, acionamento, portão 5. Ives, vai precisar de alguma assistência médica? Para já não, já o chamo dentro de um minuto. Vai ser um instante, 567. Vai ser um instante, será autorizado por feedback. Guardando, 567. Paulo, boa noite, o gol 940, informação óptica, autorização Guarulhos. Boa noite, gol 940, agora só um instantinho. Para copiar, até para dar. Agora. Pistão 7, mantenho no meu pé, curva esquerda para a perna do vento, pistão 0, aguardando novas instruções. A intenção é toca emitida novamente na pista 10 ou na 17 ou pouso final, confirma. Podemos ter mais um toque agora na 17. Não, 1-7. Gente, ingresso no do vento, após através do norte da torre, aí na sequência do vento 1-7, agora tá base, tô com 737 da Gol, alinhado, final 1-0, aproximadamente a 7 milhas da cabeceira, para evitar o simultâneo com a aeronave. Positivo. Portugal 022, no problem, we are ready for departure. 7 na proa de Bonfe, chama no ponto ideal para descida. Passando no 7, está no ideal de descida. Da pista 1-0. Estimativo, então continue o táxi à direita, ao atingir mantenha o ponto de espera, na nave na final para pouso, pista 10, ok? Ok, eu segui para a posição de espera da pista 1-0, o TAP 022. Muito obrigado. Nada, tenha uma boa viagem na sequência. Obrigado. Eu seguindo para Portugal, então a Rede Ponte está no 0186, ajuste 1019, o TAP 3897. 3897, confirma a autonomia, por favor. Autonomia 3 horas e 50, senhor. Ok, obrigado, bom voo. Nada, bom dia. Bruno 567 após a Marília passar em retaguarda, está autorizado para explicacionar. Ciência após o TAP, autorizado, reporta para o TAP 567. Primeiro trecho esteja úmido ainda, mas o restante está seco. Ciente, gol na 273, eu e pouso, pista 1-0. 317, confirma até o 090 ou descer para o 050. Eu já estou mantendo 50, confirme. Negativo, está mantendo 090. Para Guarulhos, escute a papai aguardando copo, prepara da El. Papai aguardando copo, aguardando da El. Obrigado. Subindo 090, está em posição descida. Ok, desce para o 050, o pastor 17, o Fábio 2317. Estimativo, limpando 090 para 050. 5973, chama agora o centro Recife no 2545, alterno no 2685. 12545, alternando 12685, obrigado, boa noite. Desligue o modo Charlie e reporta atingindo 050. Pastor 17, você desce 17, desligou o modo Charlie e reportará o 050. No pouso autorizado, 120 com 10, pista 17, provavelmente esteja um pouco molhada para úmida. Em relação aqui aos holofotes do pátio, a gente vê um certo brilho, talvez esteja molhada ainda. Positivo, baixada travada 17, para toque arremetida. Air protocol 022, if you speak in English, clear line up and wait for runway 10. Clear to line up and wait for runway 10, Portugal 022. No solo 3-1, na direita 2-9. 2-9, o gol no 2-7-3. Que toque remédio, confere? Firmo. Center. Protocolo 0, Tutu, que é o front takeoff, runway 10, it is 130 degrees, 10 north, QNH 1018. Via foto e cofre, runway 10, QNH 1018, Portugal 0, Tutu. Salvador, muito boa noite, 3897.0, pista no zero, pronto. Boa noite, Alenho Mantê, 3897. Alenho Mantê, 3897, pista no zero. Siga, solo Gona 273, desculpa, livrou agora. Maravilha, reporte em sua Juliette, bem-vindo. Portará. 940 para cópia. Adiante, senhor. Guarulhos 360, uniforme Zulu no meia. Decola da pista 1-0, primeira curva direita. Saída da El, Leda, Pazida, Bridge. Controle 120, décima 8, transforma 5-0-2-1. 3 pela direita, o circuito pela direita, autorizado direita e final no 7, chame na curta, checado. Mike Bravia. É, Portugal 022, Havana 33, Salvador Control Frequency 120, decimal 8, have a nice trip. 208, boa noite, Pascal 022. Boa. Mike Bravia, que é pouso final, toca a média. Temos ainda mais 3 pousos, senhor. Valeu, obrigado. Ocean M 259, cópia. Arco. Pronto para girar a base para averiguar mais próximo. Estou com a Airbus da TAM a 1 minuto para o farol da barra no procedimento STAR da pista 10. Positivo, estamos atentos. Está livre pela direita, aguarde para a base, Mike Blazanca. Rafael Leda, Fazenda Bridge. Controle 120, décima 8, transponda 5574. 20360 para Guarulhos, apesar do 16, decolada pista 10, curva direita. Saída da El, transição Leda. Após Leda Bridge, 198 é o controle, 5574 transponda. 1208, controle, chama para pushback acionamento, né, 259. Corrigindo, 1208. Obrigado. Solo Gol 1567 para o táxi, temos 181 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, alterna Campinas. Condições de girar curto pela direita no 7? Positivo. E, girando curto, autorizado, chame o final checado, o Mike Bravianca. Vem que checa o trailer, ele toca emitido, 130 com uma dúzia. Achado, travado. 138 97, teclado 235, controle 1208. Controle 208, bom trabalho. Oi, Salvador, gol 567, ponto 0-0, pronto. Terminado, chama ele ao 1-2-0-10, golfe Vitor. Aí, Matheus, pro 1-0. Ali mantém 1-0, gol 567. LR decola a pista 10, 130 com uma 12, o gol no 567. Ali decola a pista 10, o gol no 567. Chega, saiu companhia. Saiu Leda. Pode vir, espero. Localizador, 3603. 303, chamador agora 118, meia dúzia. 469. Estou em Salvador, TAM 3603. Passou Duna, está visitando. Gente, Duna, reporte o externo, checado, pista 10, agora a liberação. Guardando a liberação. Papatango Mike Bravianchi, Togoro Meteus 37, mantenha o presente setor em espera visual, aguardando para o cruzamento aerosa. Devido ao tráfego em procedimento de decolagem, um segundo aproximação para a pista 10. Positivo, vamos ficar aqui no setor de Itapuã então, aguardando o capitão. Estimativo, no meu pés e reporte visual com o Airbus da TAM a 1 minuto, marcador externo, já alinhado final da 10. Vistando o tráfego. Gente, será autorizado na sequência a cauda do tráfego, que inicialmente não mantenha. Ok. Aguarde, Zipa, vou coordenar com o centro Recife. Aguardo. Pascal, diretor. Estapão, temos um Xingu mantendo o setor visual no meu pés. Sem interferir na sua aproximação, continua agora em pista livre. Guardando pista livre. 3603, está ciente do tráfego, porém nós. Zipa, Pascal, diretor, estou grato. Pouso autorizado pista 10, está seca, 130 graus, uma dúzia de nós. 7303. Vem aqui, mais um toque remetido ou pouso final, confirme? Um, só falta dois, senhor. Ok, mais dois, sente, aguarde para cruzamento da final de pistão no zero, ok? Será autorizado após o repouso da tanque já estar na curta final. Avistado. Gol 1567, decolado aos 38 minutos, controle 1208, boa viagem. 208, boa noite, 1567. Go departure control, go 1, 5, 7, good evening, aboard departure, passing 2000 feet. 5, 6, 7, climb to level 360, aboard departure. 360, aboard departure, go 1567. Bravianchi, provém a separação visual com o Airbus da TAM, o circuito é pela direita no 7, chance final baixar travado, autorizado à direita e base. Positivo, avistando, fazendo a devida separação. Para o Salvador, é o gol 9601 na posição 4 para puxo andamento. Ok, fala simultâneo. Então, gol 1601 no portão 4 está autorizado início de pushback. E acionamento para reposicionar sua aeronave na saída do pátio 3. Pushback similar ao efetuado quando no portão 5. Ciente, fazer coordenação. Está autorizado e posso andar para o táxi do gol 9601. Volando 940, coordenando com a equipe de solo. Apoie o companheiro à sua esquerda. Iniciar. Inicie logo em seguida o pushback em táxi. Gente, após a companhia do lado iniciar, inicia sequência em coordenação 940, repórter ao táxi. Controle Salvador, Pastor, ano 7. Prossigo no 7. Quer saber se já pode livrar o 050 e manter o 040 até tempo. E autorizado na chegada Conf para 2000, reporta no ILS, o Pastor 17. Repagará no ILS, eu só peguei. É Portugal 022, contact now receive sender, frequency 125.45, funding 12685, so long. Receive 12545, backup 12685, boa noite, Portugal 022. Para o Galeão, vira o Fórum Zulu 10, decolada pista 1-0, primeira curva direita. Saída da El, Leda, após Leda Bridge. Controle 120, decimal 8. Transforma 5027. Galeão 380, pelo Zulu 10, decolada 10, com curva direita. Da El, Leda Bridge, 208, 5027. Correio 3197 para o pushback acionamento. Fala Bravo, Salvador, San 3603, Bravo. 3603, taxi, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette, San 3603. Cheque eu tenho, livre toque emitida, 130,12. Machado trabalho. Pode iniciar o push, o companhia já está concluindo o pushback. Gente, iniciando no 940. Antes da Juliette, o 3603. São 3897, chama agora o centro Recife, 13325, alterno 125. Dando 7, aguardando para a base. Matheus, agora é pouso final, senhor. Pouso gol, Juliette, para o portal 612, San 3603. San 3325, 1251, San 3897. Vem que tem condições de girar curto para a final no 7? Mesmo? Girando curto, então, estou com o bandeirante da Força Aérea final alinhado com 10 minutos para cabeceira, ok? Se gire curto, então, final no 7, está livre de aproximação, reporte checado na curta. Aí que Braviac. Pastor no 7, está no localizador. Pastor no 7, chama a torre agora 118,612. 118,6. No 567, gol no 567, Recife 260, alterno 288. 360, 288, gol no 567. Está completando o sinal, localizador. Excelente, pastor no 7, confere? Afirma, pastor no 7. Machado travado, curta final, 197, Mike Braviac. Mike Braviac, pouso autorizado, pista no 7, 130 graus, 12 nós, Yankee. Aqui, depois eu pouso o backtrack, o flight 4. Enter. Arturo 7, ciente do tráfego, continua com aproximação, aguarde autorização para o pouso. Siga a companhia frente no ponto de espera 386 aqui na HMI 19. Confirme o POB alternativa? Ó, o POB 185, alternativa é Campinas e autonomia de 0325. Então vai seguir para o ponto de espera como número 2 e quando lá, 7860, gol ou 9601. Isso aí, obrigado, maravilha. Por nada. Já te ligo o ponto. O Mike Vazenco no Solos 47, 180, parte 4 autorizado, a Porsche liberando a pista. Solo Salvador é o gol 1940, está pronto o táxi com 190 a bordo, 3 horas e 32 da autonomia, alterna o Galeão. 4 horas e ainda no ponto de espera 186, ajuste 1019, bom voo. Índia 186, ponto zero, 1019, uma boa noite. A estação na frequência livre, Yankee. Puxa, estacionamento na posição 9, Ocean 61, pode 3. Ocean 6259, autorizado para o Ocean 940, ponto de espera pronto da 10. Estou usando, né? Mantendo 940. Ali mantenho no 940. Autorizado, então o backtrack agilizando manobras para o par de autoridade, a forma já posicionado, solo 5-1, reporte liberando, pastor no 7. Torre Salvador, muito boa noite, agora na 601, no ponto aproximado do ponto de espera, pronto, a linha de colar.